cada vez mais Nandinho chegando. Estamos juntos aqui com o Maestro Davidson, o lado Pop Sul, Águia da Amazônia. Minha ex quer virar minha amiga. complica. E às vezes bate vontade e a gente fica. Ela gosta dessa nostalgia. Liga todo dia pra querer jogar pra tu. Já tô ligado que o preto feio nada, e também a Priscila declarada. Já tá aqui comigo. Vai sentando outra vez. Tem DPA também ainda, hein? Vem sentando outra vez. Poxa, quem me viu matei a vontade da minha. Vamos lá, família! Poxa, quem me viu mais uma vez peguei minha. Senta, pai! Vai sentando outra vez. Vem sentando outra vez. Poxa, o bagulho vai pegar fogo no recreio! Poxa, quem me viu mais uma vez peguei minha. A novinha da zona leste é maior foda. A novinha da zona sul é maior foda. Muito obrigado, meu grande amigo Baby da carne. É tá chegando o homem aí, Nojinho, Nojinho. Da baixada, é maior fodão, é maior fodão. Muito obrigado, meu grande amigo Wesley Lima. Tropa. Também já tá aqui na área do recreio com a gente. Obrigado. Então, também o meu grande amigo e parceiro, DJ Fábio Souza. Então, no chão. Obrigado, Fábio, você. Minha Jainha, salve. Bora, minha Jainha. DJ Tom Mi. Senta, senta, senta. Vai, senta. Senta, senta. Vai, senta. Senta, senta. Vai, senta. Senta, senta. Senta. Para as mamas do Nubei que eu vou levar essa pra viela. Vai ser papapapá. Toma! Vai, perereca, vem, vem. Perereca, vai, vai. Já por ali com a gente. O meu amigo Playboy da Golada, bora Playboy. Vai, vai. O Betinho Fosse, Rodrigo Playboy. Também já tá aqui na área, Longino. Comprei um arsenal de festa. Alô, meu amigo Naipe da Transmerdeiros. Obrigado, meu parceiro Transmerdeiros. Tá todo mundo na área. Toma, toma, já tá agora. Toma, toma, toma. Vai começar a pegar fogo, recreio! Um, dois, três, vai! Fala, meu amigo Marcelo, lá de Macapá! O Marcelo das passagens! Olha o grito aí! Alô, meu amigo Bahia! Alto, quem tá feliz, joga tudo pro alto. Vamos lá, família. Bota pro alto quem tá feliz no recreio. É a família invadindo, pressão. Segundamente, vai pra puta que pariu. DJ Elias. E aí, DJ Tonix. Bora! Mas fica tranquilo que o MC Clone chegou. Respeita, neguinho. Respira, só vai chegou. Respira, só me pira. Respira, só me pira. Respira, só me pira, respira, só me pira, respira, só me pira, respira, só me pira. Pode vir! Está abrasado e o bonde é sem limite. Vem, vem! Convoca as bandidas pra revir do Tomix. Ela tá solta de tanto que ele prendeu. Prendeu. Aqui... Fala, meu amigo Rafael! Tá pro... Bora, Rafael, dá esse vento! Que deixa ela de boa pra dançar na pista. Vamos lá, entre família. Quatro paredes, faz o que ela gosta. Sabe aquela sentada que ele... Obrigado, Pepinho, saúde! Deu, deu, deu. Xiii, agora é tudo meu. Seu coração não faz bumbum, agora ela só bate com bumbum. Seu coração não faz bumbum. Família, vamos lá, família. Ela só bate com bumbum. Agora ela só bate com bumbum. Bora que já tá o maluco nesse recreio. Agora ela só bate com bumbum. Joga pro alto, moleque. Denis e Kevinho. Você acredita? Malu, meu amigo Matheus da Eco. Vem jogando. Ela tá solta de tanto que ele prendeu. Aquela boca tá procurando cara que nem eu, que deixa ela de boa pra tocar na pista. Entre quatro paredes faz o que ela... Vai começar a agitação total. Agora é tudo meu. O pop não faz bumbum. Não passa do trem. Agora ela só bate com bumbum. Seu coração não faz bumbum. Agora ela só bate com bumbum, bumbum, bumbum. Vamos lá, família. Vai, vai, vai, vai. Agora ela só bate com bumbum, bumbum, bumbum, bumbum, bumbum, bumbum. Pode ficar à vontade. Essa é a melhor festa da cidade. As amigas já estão prontas pro esquema. Pode vir que hoje vai rolar problema. Partiu pra rave do Tomix. Hoje ninguém é de ninguém. DJ Tomix tá tocando. E as novinhas sentam bem. Eu vou te apresentar a rave do Tomix primeiro. Aromel. Tu já sabe qual é a rave do Tomix. Bora, Duda! Puteiro, puteiro. Vamos lá pra rave. Que tá tudo bom. Bigode fininho, cabelinho. E aí, Dudu? Pra mim, olhei pra ela, falei assim. Vem com o DJ Tomix. Bora chamar o nosso parceiro aí, Nojinho. Tuíra da Hot Fire. Tá aqui comigo, fala aí, Tuíra. Tudo bem, tudo certinho? Que festa bacana, festa Pai Dégua. A festa do WhatsApp aqui no Recreio de Lanideua. Até porque a gente fez um aquecimento logo mais cedo lá no trio. E o trio tá chegando aí com a Viviane Batidão. E a gente aqui curtindo o som do Pop Live. Domingo Sinandinho. Davidson já arrebentou por aqui também. E veio o parceiro J-Ron aí com a gente, também fez a onda lá no trio com a gente. Então, Tom, pode vir, é dono DJ que a gente tá aqui na manha. Eu, meu parceiro, J-Ron, sou show. Daqui a pouco a gente tem que sair fora também, porque é Hotwire, não tinha. Então, é dona Tom, pode vir, DJ! O Jean do celular de Marituba já tá na área comigo, alô Jean. Um abraço pra ti também. E terminando aqui no recreio, todo mundo aí atrás do Lisboa Prime. Tem Tuíra, tem Nandinho, tem família Pop. Aí DJ, vai acelerando e safadão vão endoidando. E vai acelerando e safadona vão endoidando. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Se eu engravidar, a culpa é sua, não é minha. Foi você quem jogou na PPK. Bora botar São Gás aí, maninho, pelo amor de Deus. Tem três festas ainda hoje. Parceiro Darley! Alô, Darley, um grande abraço pra você também, garoto! Vem, vem de embora, vem de embora, vem de embora, vem de embora, vem de embora! Vem, vem, pode vir! Quando o Tomix toca essa, a temperatura aumenta. Quando o Tomix toca essa, a temperatura aumenta. A temperatura aumenta, a temperatura aumenta, aumenta, aumenta. Quem não tem hora pra chegar em casa, quem não tem hora começar, vai explodir. Explodir daqui a pouquinho no rancho que o Batata tá dormindo. Vai explodir, vai explodir. Bora explodir tudo, Domingo! Explode o bagulho. A gente, Maestro Davidson! Vou fazer chover em cima deles. Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho. Vou fazer chover em cima deles. Vai, papá! Mais pólvora! Ei, dona Vitória, avisa que hoje eu tô na área, meu irmão! Elas vão ver o que é bagulho doido. Mais deixa pólvora. Tirar em graça. Obrigado, meu parceiro Pablo. Pablo da Top. E o Everton Moura também tá no bagulho doido. Vai que tá pegando fogo, Reguinho. Tô quase chegando em casa e sei que não vai dar bom. Minha mulher esperando já tá quase tá na mão. Onde é que você tava? Você tá de sacanagem. Já são 5 da manhã. Tu acha que não tá tarde? Vem de embora. É que a culpa não foi minha, a culpa foi do Tomix que tava tocando e aí é rock doido. É que a culpa não foi minha, a culpa foi do Tomix. Bora que tá começando no recreio, galera! Doido, doido, é rock doido, doido, doido. É muita bicada, é muita bicada, é muita bicada, é muita bicada, é muita bicada, é muita bicada, é muita bicada, é muita bicada, é muita bicada, é muita bicada. E aí, garotinho? Tudo bem? Tudo certinho? Tudo bonitinho? Tô na área, viu, meu irmão? Tô na área e toda a GDA tá comigo! As novinhas da Zona Leste é maior fodão, as novinhas da Zona Sul é maior fodão, as novinhas da Zona Norte. E aí, neguinho, assim mesmo? Fodão, as novinhas lá da Baixada é maior fodão, olha pra cara da nossa tropa. Vai com o rabitão, vai com o rabitão. Bora mexer tudo! Vai, vai, vai, senta, senta, senta, vai, senta. Epa! Vai, senta. Bora, bora, bora! Senta, senta, senta, senta. Na próxima do Prepara a Pistola pra gente aí, gera! É muita pressão, todo mundo tá doidão, todo mundo tá doidão. A rave do Tomix é muita pressão. A novinha doida na rave do Tomix, a novinha doida na rave do. Tá chovendo aí? Júnior Santorini. Santorini. Aqui tá chovendo e repangalejando. Chovendo e repangalejando. Aqui tá chovendo e repangalejando. Chovendo e repangalejando. tá tocando, todo mundo tá embrasado. O Tom Mix tá tocando, todo mundo tá embrasado. Quando ele solta o pontinho, tu faz o caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Bora começar a parada do Recreio e a galera tá invadindo. Já já não gira pressão, papai. Tá tocando, todo mundo tá embrasado. O Tom Mix tá tocando, todo mundo tá embrasado. Quando ele solta o pontinho, tu faz o caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. E aí, meu advogado, Sérgio Tubarão, tá aqui com a gente. Esse é o advogado da família Pop. Caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Mas cadê o doutor Léo? Ele não aparece, né, meu irmão? Caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Caqueado, caqueado, caqueado. Olha quem nos aparece aqui no giro. Caqueado. Quem, Maninho, quem? O Baby da Casa. Caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Égua, mentira, até doida. O rei da carne em Bragança. Gente trabalhando com o volume bem reduzido. Bem mirim. A DPA deixou o recado de ontem pra hoje. E a gente tá trabalhando assim, vira mania, papai! Olha aí quem tá presente com a gente. É o nosso amigo Vesgo, o maior puxador de trio do estado do Pará. Sabe que levou um trio lá pro Tavares? Não é pro Tavares, meu irmão, pro Recreio. Vai, cola a bunda no chão. Muito obrigado, Bruninho. Vai. E a primeira dama. Pedido dos novinhos. Do distrito, valeu minha cabeleireira Silva. Bora botar pra vibrar tudo. Bota o copo pro alto, vamos beber. Nós vamos curtir a vida, vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber. Yeah, yeah, yeah, yeah. Não olha pro lado, quem tá passando é o bonde. Se fica de calçada, a porrada come. Não olha pro lado, quem tá passando é o bonde. Se fica de calçada, a porrada come. As mina aqui da área no baile se revelam. Não importa o que eu faço, vira moda entre elas. Fala mal do meu cabelo e da minha maquiagem. Olha, meu amigo Gingo. Escuta, pode... Alô, Gingo, eu tô peças. Vai joga bundinha pra mim. Esse é os três macetes. E aí, barbinha? Está você. No primeiro eu vou subir, no segundo. Não manda pelo Nego Black, deixa que eu vou aí. No macetinho eu vou quica, pica, pica, quica, pica, pica, pica, quica, pica pra você. Quica, pica pra você. Ô bandida maravilha, ô bandida maravilha, faz um favorzinho pra mim. Vai joga. Olha o meu amigo Murilo Lobato. No segundo. O João também tá na área, o Wesley Lima. Macetinho. Toda a galera endoidando tudo. Pica, pica, pica, pica, pica, pica. Já já tem participação do meu maninho Juninho Laje. Onde, maninho? Lá no trio. Fala, meu parceiro Wesley. Também tá na área, valeu, Wesley. Bolso esquerdo só tem peixe e o direito tá cheio de onça. Ai, meu Deus, como é bom ser vida louca. motora. O bagulho te impressiona. Ela brisa, ela olha, ela pisca, ela chora. Só pra andar de navona. Ai, meu Deus, como é bom ser vida louca. Traz bebida pras gatona. Sinceramente, é nosso DJ oficial do programa Frequência Liberal. Baladinha. É maestro. Ei, Mariano. Ai, meu Deus, como é bom. Hoje vai arrebentar no búfalo do Marajó. Casa, HB20, apartamento também. Final de semana, só aventura. Fluxo também. Esse tem malada, casa lotada. Prepara que hoje tem. E nós é de casa pesadão. Apavorando de carro zero. Bate o contato das 35. Acelera o camaro amarelo. Tamo de grife, de área VIP. Envolvido na situação. Novo Mizuno, dono é daqui. Que as esse tanque tampando a visão. É o som do menor Rodolfim. Estremecendo o coração do fã. O progresso de hoje é a garantia de amanhã. Relógio Rolex, Double X. Rede rádio, firme é forte. Chego no shopping, ei gerente. Quero sair daqui todo de óculos. Saco uma loja, joga na mesa. Que diferença que faz uma grana. Tá ligado? Ei balconista, quanto custa você na minha cama? Vem, não tem tempo ruim. Sinceramente, meu irmão. Falando. Independente das brincadeiras, parceiro da gente, o Gera. Água de coco pra mim. É que é o Gera Flex também. Fica louca e cada. Não tem papo, meu irmão. Seja pro Tom, seja pro Nandinho, seja pro Deus. Cada vez eu. Chega pro Eric, pro Juninho e pro Gera. Não tem papo, pô. Várias mamadu no B que eu vou levar essa pra Viera. Várias mamadu no B que eu vou levar. Vai ser o quê? Vai ser papapá. WhatsApp já superlotando o recreio! Hoje a gente vai pra onde? Hoje eu vou. Fica de marola. Fica do jeitinho que o Tomix ele gosta. Vai ficar chapado. Foi até bom te encontrar. É do que, papai? É a putaria que eu amo. Eu nunca me engano. Sinto que. Bora, meu amigo Lucas. Queimar um balão. O Nascimento. É só me chamar no privado. Alô, Rafa, alô, Rafa. Show, Caribe Show. Tem a segunda-feira do Caribe Show, galera! Na segunda-feira nós temos encontro marcado no Caribe Show. Super Pop Live, essa família pop. Eu quero ver todo mundo no Caribe nessa segunda. Vamos pra gaiola, que tá tudo bom. Vem, vem, vem, vem. Bigode infinito. Cabelinho na régua, ela olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei assim. Então vem qualquer meu crente. Ai, droga. Ai, droga. doce com talento. Estou ofegante, você percebendo. Fátima, traz essa puta safada. Alô, aí, né, Saúde? Obrigado, meu amigo DJ Fábio. Também tá aí na área, bora, Fábio. Murilo Lobato, Spaca Balde, também tá aí comigo. Alexei dos camaradas. Bota calcinha de lado, gemendo teu vulgo lá na minha treta. Vai com bumbum fazendo treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme. Vai com bumbum fazendo treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme. Vai com bumbum fazendo treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme. Vai com bumbum fazendo treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme. Bora dar tudo a tudo no recreio, galera! Pra toda menina, cheiro de perfume bom. Oh! Marcelo Moreno, Urubu Live também da Eide. Equipe Tubarão Evolution. Ricardo Carneiro, o da Boutique Multimarcas, também já tá aí na área. Falou, meu amigo Ícaro. Alô, Vitor Chefinho também tá aí comigo. Bora, Vitor. Apaga, acende tudo. Apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende. Vai começar a pressão descontrolada no recreio. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Atenção, responsável pelo portão de trás aqui do recreio. Com gentileza, compareça com máxima urgência. Tá no portão. Bora nessa, tu mix arrebenta, maninho, maninho. Quer que não tenha pra chegar em casa, bota a mãozinha pra cima aí. Joga pra cima, bota todo mundo. Bota pra cima, bota pra cima. Só que não tem hora pra chegar em casa, joga pro céu aí, galera. E vem comigo. Da Penha, sempre lotado. Todo sabadão eu tenho que partir. E os amigos, profissão perigo. De bloco na cinto e te mestre. Eu vou pro baile da gaiola. Ah, vamos lá, família! Te vejo no baile, já chego sarrando. Do jeito que você gosta, eu te deixo excitada. Te levo no meu que te toca virar. E a galera do chute certo! Toma, toma, toma, toma, toma. Para, Thiago Domingo! Toma, toma, toma. Caramba! Quem não tem hora pra chegar? Aí a gente amanhece. Aí a gente amanhece. Quem tem amigo virado aí no meio, dá um grito. Quem é que tem amiga piranha também? Vem, vem, vem. As mulheres engravidaram no carnaval, tem umas aí. Engravidar, a culpa é sua, não é minha. Foi você quem jogou na pepeca. Pega acesso! Esse é o Ferrugem que tá aí! É que cê velha agora! Toma, toma, toma, toma, toma! Vai detonando! Vai detonando! Vai sacudindo! Vai batendo pressão, vai tu! Eu vi o mano sentado lá na esquina. Muito obrigado, meu amigo Ícaro. Aquele Bim tá aqui com a gente. Nos fazendo uma visita cordial. Obrigado, Ícaro. Obrigado, maninho, pela vida. Ele toda a galera da Avenida tá aí. Obrigado, meu amigo Lucas. Você e a Priscila também tá aí na área. Valeu. Chorando muito. Bora, meu parceiro Magno! Mix se toca, elas empinam, a gente soca, soca, soca. Magno da Nike aqui com a gente! Soca, soca, soca na gostosa. Soca, soca, soca, soca, soca. Tá no circuito, papai, alô, Júnior! Gostosa, soca, soca, soca, soca, soca, soca. Mas ela quer o seu momento, ela quer. novinha da pra bandido. Ela quer o seu gostoso, ela quer o seu gostoso. Tá jogando na minha casa. Bota, bota na pressão, bota, bota na pressão. Bota na pressão, bota na pressão. Vai, é. Mas ela quer o seu confesso. Ela quer dar pra bandido. Ela quer o seu gostoso, ela quer o seu gostoso. Tá jogando. Toda a galera da Ilha Show do Tauá. Chute certo, alô, Jair. Um assalto forte. DJ Wellington Live, do Maguari, Jackson de Viseu. Emerson também tá aqui na área, bora aí, Emerson. Dia 30 é aniversário dele. O bagulho doido, a Pop Live Hot Vine. Epa! Vem, pai. Vem, com. Se quer dar um olhão, eu vou te apresentar o melhor bagulho. Aí vem aqui os patrocinadores da festa do WhatsApp. Brinquete é da Cabe Varejo. Um abraço pra todo mundo aí que tá aqui com a gente. Churrascaria Amazônia. Também veio da Tomba Apoio. Percebo o time. Obrigado pelo apoio. Esmalteria também. Bela Mamu. Galera dando todo o apoio. Lola Bronze também botando bronze nas meninas. Quem mais? Dona Lu. A mulher das Havaianas também. Do Bigode. Tinha Brito também tá na área. No recreio entupido. Hoje eu escutei uma canção de amor. Eu lembrei de você. Olha o Motora, garotinho. E as kids. Também tô aqui na área, Longinho. Hoje eu li um poema de amor. Eu lembrei. Obrigado pelo carinho de vocês. Como eu lembrei de você. Por aqui o Magno Melo. Também tá na área. Valeu, Magno. Fabiana, Fabiana Rapunzel, também tá aqui na área. Bora detonar geral, geral. Hoje eu escutei uma canção de amor. Eu lembrei de você. Muito obrigado pelo carinho. DJ Johnny Considerado. E a Barbie, a Evelyn Robson, também tá aqui na área. Obrigado. Alô, Ângelo Família Ferreira. Valeu, valeu. Aldo, junto com o Light. Tormento, chute certo. Júnior do Carimbó da Sorte já tá na área. Bora, Júnior. Hoje reacendi a chama que Marcelo. Parceira Renatinha. Fala o meu xará Hilton. Fala, papai.